muito tempo. Ah, Elis, deixa eu recobrar o fôlego aqui. Lembrou da música? É claro, né? Pois é. Eu agora vou contar a história verdadeira por trás dessa música e o texto que segue eu tirei da internet. www.sentidosweblogerterra.com.br. O Brasil, do início do século passado, contava com uma grande força naval. Dois grandes couraçados ingleses de última geração já haviam sido importados pelo Brasil durante o governo de Afonso Pena, entre 1906 e 1909. Faziam da Marinha Brasileira desse período uma das mais bem equipadas em nível mundial. No entanto, os contrastes sempre presentes na história brasileira eram visíveis. Enquanto a modernização tecnológica da Marinha recebia um tratamento privilegiado, os marinheiros recebiam um tratamento desumano, que já tinha sido abolido nas mais importantes forças navais estrangeiras da época. Pelo lado da marujada, ao mesmo tempo em que eram submetidos a um regime draconiano de disciplina, com castigos corporais constantes, esses homens viam no alistamento ou no recrutamento forçado, usado pela polícia para limpar as cidades de desempregados e infratores, caminhos para conquistar sua liberdade. Uma vez em serviço, eles não abriam mão, mesmo sob punição física, dos valores e costumes construídos nas ruas, a turma, as mulheres, a bebida, o que os levava a infringir as regras da oficialidade. Na noite de 22 de novembro de 1910, um tiro de canhão quebrou o silêncio e a paz na Baía da Guanabara e despertou de seu sono os habitantes da cidade. Era o começo da rebelião dos marinheiros, fartos da comida estragada, maus tratos, humilhações a bordo e da Lei da Chibata. A Lei da Chibata era um sistema de castigos que ia de prisões em solitárias até cruéis chibatadas, instituída por um decreto de 1890. Conspirava-se, havia muito entre a marujada, mas o estopim da revolta foi o castigo imposto ao marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, do couraçado Minas Gerais. 250 chibatadas ao rufar de tambores e sob vistas impotentes de seus companheiros que estavam perfilados no convés do navio. Sob o comando do marinheiro João Cândido Felisberto, um gaúcho, a tripulação dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo amotinou-se. Matou, inclusive, oficiais, com apoio dos marujos dos cruzadores Barroso e do Bahia. A ação ficou conhecida como Revolta da Chibata, e os insurretos ameaçam bombardear o Rio de Janeiro. Durante 5 dias, a capital do país esteve sob a mira dos canhões. Do navio Capitânia, Minas Gerais, João Cândido, o almirante negro, comandava a esquadra com um total de 2.379 praças, e dominava a cidade com seus 900 mil habitantes, quase todos em pânico. Café Brasil. Ouça algumas linhas do ultimato que os marinheiros revoltados enviaram ao presidente Hermes da Fonseca. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podemos mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira. Achando-se todos os navios em nosso poder, mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos facilitam. Reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Aumentar nosso soldo. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos resposta satisfatória, sob a pena de ver a pátria aniquilada. O governo do Marechal Hermes da Fonseca se iniciara há apenas 7 dias e não tinha força nem prestígio para enfrentar os revoltosos, que contavam com o apoio da população. Os militares, por outro lado, exigiam um pulso forte, desfraldando como bandeira os oficiais mortos no confronto. Finalmente, no dia 25 de novembro, o Congresso votou favoravelmente as reivindicações dos marinheiros, inclusive a anistia. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras, cascatas, jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão. E a exemplo do feiticeiro gritava então. Emílio Santiago com o Mestre Sala dos Mares. Pois é. A rebelião da chibata teria, nas palavras de Oswald de Andrade, o mais infame dos desfechos. 5 dias depois do início do movimento, João Cândido, confiando na palavra do presidente e na anistia votada às pressas pelo Congresso, deu ordem para que fossem recolhidas as bandeiras vermelhas que tremulavam nos mastros. Então ele foi traído. O governo não cumpriu sua parte no trato. Os marujos envolvidos na revolta da chibata foram perseguidos, expulsos da marinha, e centenas deles acabaram presos, inclusive João Cândido, detido no quartel-general do exército. Em dezembro do mesmo ano, uma outra revolta justificou a prisão dos anistiados, que foram presos e fuzilados no cargueiro Satélite. Outros foram mandados para os seringais do Acre. A maioria dos líderes morreria nas masmorras da Ilha das Cobras, asfixiada com cal virgem, jogada com água dentro do subterrâneo, segundo João Cândido, um dos sobreviventes. Que loucura, né? Mais uma história de traição, de racismo, daquelas que fazem a história do nosso Brasil. Pausa pro comercial. Nuguete, tchá, tchá, tchá. Esta latinha redondinha de nuguete faz meu sapato brilhar. Basta um pouquinho de nuguete e uma escova pro meu sapato lustrar. Nuguete penetra no couro, mantém a flexibilidade. Uma fina camada, uma rápida escovada e pronto. Nuguete, mais vida para o seu calçado. Nuguete, Nuguete, que bom que Nuguete é. Que bom que Nuguete é. Mas quem seria esse João Cândido, hein? Que entrou para a história como o Almirante Negro. Em setembro de 1893, com 13 anos, João fazia sua estreia na Marinha como aprendiz marinheiro no navio de guerra Ondina, quando ocorreu a Revolta da Armada. Mas embora tenha colaborado para a formação do líder, aquele era um movimento essencialmente político contra o presidente Floriano Peixoto. Já a Revolta da Chibata, que comandou aos 29 anos, era bem diferente. Tinha um caráter, no mínimo, humanitário. Seu símbolo eram as costas dilaceradas do marujo Marcelino. Depois da revolta, João ficou preso por 18 meses, em prisão subterrânea, sob os protestos de políticos, entre eles Rui Barbosa, e da sociedade. Posteriormente, foi internado no hospital de alienados e, novamente preso, é solto depois de alguns anos. Tuberculoso e na miséria, consegue, contudo, restabelecer-se física e psicologicamente. Perseguido constantemente, morre nos anos 60 como vendedor num entreposto de peixes da cidade do Rio de Janeiro, sem patente, sem aposentadoria e até sem nome, este herói que hoje é cantado como Almirante Negro. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como o navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi soldado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Você está ouvindo a versão original de O Mestre Sala dos Mares, de João Bosco e Aldir Blanc. Essa música fantástica foi composta nos anos 70 e imortalizou João Cândido e a Revolta da Chibata. Sobre ela, ouça o que diz o letrista Aldir Blanc. Fui apresentado ao compositor João Bosco por um amigo comum, Pedro Lourenço, na época estudioso de literatura, arte e outras coisas. Pedro havia feito pesquisas sobre a vida de João Cândido e a revolta da Chibata. Na mesma época, o movimento artístico universitário foi muito influenciado pelo cineasta Cláudio Tolomei, já falecido. Tolomei tinha um projeto de fazer um curta com João Cândido. Formamos uma espécie de quarteto: Bosco, Cláudio, Pedro e eu, estudando e conversando sobre a importância gigantesca da Revolta da Chibata e da figura histórica de João Cândido para a cultura brasileira. Baseado no conhecimento que Pedro e Cláudio tinham do assunto e no livro Um Marco, de Edmar Morel, Bosco e eu resolvemos partir para uma estrutura de samba-enredo clássico, que pudesse inclusive ser confundido com os outros sambas-enredo do ano, o que realmente aconteceu e nos emocionou muito. As pessoas ouviam o Mestre Sala dos Mares e perguntavam: esse samba é de escola mesmo, é? Glória, a farofa, a cachaça, as baleias. Tivemos diversos problemas com a censura. Ouvimos ameaças veladas de que o Senimar não toleraria loas a um marinheiro que quebrou a hierarquia e matou oficiais. Fomos várias vezes censurados, apesar das mudanças que fazíamos, tentando não mutilar o que considerávamos as ideias principais da letra. Minha última ida ao departamento de censura, então funcionando no Palácio do Catete, me marcou profundamente. Um sujeito, bancando o durão, ficou meio que dando esporro, mãos na cintura, e eu sentado numa cadeira e ele de pé, com a coronha da arma no coldre a uns 3 centímetros do meu nariz. Aí um outro, bancando bonzinho, disse mais ou menos o seguinte: vocês não estão entendendo. Estão trocando as palavras como revolta, sangue, e não é aí que a coisa está pegando. Eu, claro, perguntei educadamente se ele poderia me esclarecer melhor. E como se tivesse levado um telefone nos tímpanos, ouvi estarrecido a resposta, em voz mais baixa, gutural, cheia de mistério, como quem dá uma dica perigosa: o problema, essa história de negro, negro, negro. Você está ouvindo Beleza Pura, de Caetano Veloso, com A Cor do Som, que fala de formosura, de pele escura, de moça preta, falando da cor do Brasil. Voltando ao Aldir Blanc. Eu havia sido atropelado não pelas piadinhas tipo Tizil, pudim de asfalto e outras coisas, mas pelo panzer do racismo nazi ideológico oficial. Decidimos dar uma espécie de saculejo surrealista na letra para confundir. Metemos baleias, polacas, regatas e trocamos o título para o poético e resplandecente O Mestre Sala dos Mares. Saindo da insistência dos títulos como Almirante Negro, Navegante Negro e outros. O artifício funcionou bem e a música fez um grande sucesso nas vozes de Elis Regina e João Bosco. Tem até hoje dezenas de regravações e foi tema de enredo Um Herói, Uma Canção, Um Enredo, Noite do Navegante Negro, da Escola de Samba União da Ilha de 1985. Orgulho-me de, por causa desse samba, ter recebido a medalha Pedro Ernesto com João Bosco e o próprio Edmar Morel, infelizmente também já falecido, na presença dos filhos de João Cândido. Pois é, essa história é a história de Aldir Blanc para a música que a gente comentou hoje. Mas a letra original, vocês pensam que foi perdida? Não foi, ela existe sim. E é ela que você vai ouvir agora num arranjo e interpretação de Sérgio Sá. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala e ao acenar pelo mar com seu bloco de fragatas foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração de toda a tripulação. E a exemplo do marinheiro gritava não. Glória aos piratas, às mulatas, às sereias. Glória à farofa, à cachaça, às baleias. Glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Pois bem, depois de 93 anos, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara dos Deputados declarou anistia post-mortem a João Cândido e a todos os marinheiros que participaram da Revolta da Chibata. A anistia produzirá todos os seus efeitos, incluindo as promoções a que teriam direito os beneficiados se tivessem permanecido em serviço ativo e a pensão por morte. Alma não tem cor, porque eu sou branco, gostei. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, disse branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, olha que branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Branquinho, neguinho, um branco negão. Percebam que a alma não tem cor. Pois é, com esse pequeno clássico quase desconhecido, A Alma Não Tem Cor, de Andréa Bujanra, na interpretação de Chico César, que vamos terminando o Café Brasil de hoje. Um programa especial, onde nós homenageamos o Almirante Negro através da música popular de Aldir Blanc e João Bosco. Ela é multicolor, azul, amarelo, verde, verdinho. Com Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho. No programa de hoje tivemos Olavo Bilac, Elis Regina, João Bosco, Aldir Blanc, Caetano Veloso e A Cor do Som, Emílio Santiago e Chico César. É mole, hein? Ai, dindo, dindo, dindo. Gostou? Não gostou? Então acesse www.lucianopires.com.br ou deixe seu recado no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, vamos com uma frase de autor desconhecido. Carta de um homem negro a um homem branco. Quando nasce, você é rosa. Quando doente, é amarelo. Quando raivoso, é vermelho. E ainda se atreve a me chamar de homem de cor? Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.